Bate sinal que brilha no céu, avisa que das trevas surge um cavaleiro. O único em Gotham que o crime tem medo é do homem morcego. Um gênio em tudo que eu faço, inteligência avançada. Meu nome é Bruce Wayne, um bilionário magnata. Eu era só uma criança e Alfred me salvou. Foi um herói eu me mostrar que o mundo não acabou. Por tanto tempo sozinho, essa criança ficou. Por tanto tempo sozinho, nas sombras ele treinou. Mesmo sem superpoderes, ele se aperfeiçoou. E pra todos os bandidos, avisem que ele voltou. Pra desconta cada lágrima ele derramou. Criminosos são covardes, eles me tornam terror. Protegerei a cidade nessa noite de horror. Vou vingar o meu passado que tá manchado em dor. A noite é mais sombria um pouco antes de amanhecer. Essa vai ser a justiça de uma criança que viu a família morrer. Ajoelhado eu gritei por socorro. Fiz uma promessa por minha família. Eu acabarei com cada criminoso. Eu sou a vingança, eu sou a noite, eu sou a justiça. Eu sou o Batman, o detetive da sombra. Eu sou o Batman, mesmo que você se esconda. Vou te encontrar e acabar com o crime dessa terra. É melhor terem medo do Cavaleiro das Trevas. Ei! Hã? 7 minutos? Sidney Scassio nos beats, Nerd Hits. Pense pra você vendo alguém que você ama tentando te proteger e por isso ele sendo morto. Mas a minha vida foi baseada em traumas e durante muito tempo isso me deixava louco. Como os vilões da minha vida de herói, pois quando você é herói sempre haverá um inimigo. Charada, pinguim, duas caras, minha lista tá lotada de bandidos que vão abolir seu asilo. O pior deles era um palhaço que achava graça e me fazia sofrer. Meu companheiro com um pé de cabra, por ele foi espancado até morrer. Como se eu tivesse num espetáculo, um show de horrores, peça de tragédia. Ele não se cansa de crueldade, com tiro deixou a Bárbara paraplégica. Em furtividade, como um nível de inimigos, pra vencer os combates, estratégia pra não correr risco. Uma equipe de heróis vai ser unida pra lutarem juntos nessa liga da justiça. Superman só representa o perigo, esse não é o seu lugar. Então me diz, você sangra? Vai sangrar! Ajoelhado eu gritei por socorro. Fiz uma promessa por minha família. Eu acabarei com cada criminoso. Eu sou a vingança, eu sou a noite, eu sou a justiça. Eu sou o Batman, o detetive da sombra. Eu sou o Batman, mesmo que você se esconda. Vou te encontrar e acabar com o crime dessa terra. É melhor terem medo do Cavaleiro das Trevas. Bate sinal que brilha no céu, avisa que das trevas surge um cavaleiro. O único em Gotham que o crime tem medo é do homem morcego.